se fecham portas, se abrem janelas. Por onde saem as orações, com janelas. Eu abro o browser e cada aba é atroz. Eu só quero voar como um albatroz. Se fecham portas, se abrem janelas. Por onde saem as orações, com janelas. Eu abro o browser e cada aba é atroz. Eu só quero voar como um albatroz. Pra desembolar só na falha no novelo, ou esperar o novelho ceder. Qual caminho escolher? Continuo no velho plantar e colher. Rezando pro gigante que acordou me encolher. Na pátria armada, a bala é amada. No tecido social, fura várias camadas. Até chegar na carne mais barata. É papo reto, xará, isso não é charada. A próxima parada, isso eu não controlo. O caminho pode te levar pra glória ou pro golo. Um galã pode se tornar o Gollum. O calor do colo ou um câncer de cólon. Peguei pesado pra te deixar mais leve. Lembrar que a vida pode ser muito breve. Deixa o paladar lidar com vários sabores. Alegrias, dores, todas as cores possíveis. Horríveis e as incríveis. A sabedoria precisa de vários níveis. Só pra te ensinar que a gente não sabe nada. Tá aí o mar de lama, ou sobrevoa ou nada. Se fecham portas, se abrem janelas. Por onde saem as orações, com janelas. Eu abro o browser e cada aba é atroz. Eu só quero voar como um albatroz. Se fecham portas, se abrem janelas. Por onde saem as orações, com janelas. Eu abro o browser e cada aba é atroz. Eu só quero voar como um albatroz. Eu abro o browser e cada aba é atroz. Eu só quero voar como um albatroz.